Panorama Agrícola para 4 de agosto de 2015, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 4 de agosto. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é o trabalho da saúde. Você confere no Panorama Agrícola desta terça-feira engorda e abate de tilápia no sul do estado. Uma entrevista sobre a Expofeira em Araranguá nesta sexta e sábado. Dica do dia. Produtor, preserve a vegetação natural ao redor do seu plantio. Abelhas nativas precisam da vegetação original. Ao fazer isso, você contribui para conservar o meio ambiente e também as abelhas, que vão ajudá-lo na polinização. É hora das notícias. O PROINFE recebe até 10 de agosto projetos de desenvolvimento sustentável. As propostas podem ser apresentadas por municípios, consórcios públicos e estados da federação. O recurso inicial disponível é de R$ 250 mil reais por território rural. Se a área fizer parte do programa Territórios da Cidadania, o valor chega a R$ 300 mil reais. Locais que tenham comitês ou câmaras temáticas de apoio a mulheres, jovens ou povos e comunidades tradicionais podem somar mais R$ 150 mil reais a esse valor, R$ 50 mil para cada grupo representativo. O PROINFE financia projetos de infraestrutura e serviços em territórios rurais. Até 10 de agosto, informações adicionais no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Confira a entrevista de hoje. Esta semana tem Expofeira em Araranguá, sul do estado, na sexta e no sábado, envolvendo produtores da agricultura familiar de 15 municípios da região, que também vão apresentar Feira Viva e Turismo Rural. Acompanhe na entrevista com Reginaldo Geller, gerente regional da IPAGRE de Araranguá. Esse ano a Expofeira vai acontecer junto com a Festa do Agricultor, e esta feira ela é uma feira da agricultura familiar, onde todos os municípios da região, os 15 municípios da nossa região lá de Araranguá, cada um traz lá representantes dos seus agricultores, e nesse espaço, um estande para cada município, apresenta o turismo e principalmente a questão dos produtos coloniais dessas famílias que ali produzem. Também tem um diferencial nessa expofeira, que é onde alguns agricultores fazem o que a gente chama de feira viva. Então, alguns fazem balaio, outros fazem a paçoca, enfim, tem diversas coisas que são o tear, são produtos dali daquela região mesmo, e aí as pessoas fazem ali no momento. Enquanto as pessoas estão visitando, elas estão fazendo, enfim, são artesanatos, né, que são produtos específicos daquelas pessoas, daquele lugar, que são feitos enquanto as pessoas estão visitando. É uma semana, final de semana também, onde a cidade de Araranguá, que é a cidade onde vai acontecer, a cidade polo da região de Araranguá, ela também tem um dia especial de comércio. Então foi pensado para que tenha mais movimentação de pessoas e, ao mesmo tempo, agora dessa vez que vai ser junto com a Festa do Agricultor, também vai ser mais ampliada, com pelo menos mais de 1.000 pessoas almoçando, são agricultores do município de Araranguá, que vão almoçar nesse dia junto no espaço dessa feira. Então, todos os espaços dos estandes, com escolha de arrainha para o pessoal da Festa do Agricultor, mas basicamente a Expofeira, então, ela tomou um novo rumo dessa vez, ampliando, atendendo também os agricultores de Araranguá de uma forma específica com a festa deles. Então, vai ser uma grande feira e a gente, o ano passado, nós estamos na quarta edição dela já, e mostrou que no passado os agricultores estavam bastante contentes, inclusive eles pedem que tenha mais edições por ano, né? Isso mostra o quanto que a feira realmente ela é fundamental para mostrar o que as pessoas têm para comercialização junto ali a pessoa das cidades. Você ouviu o Reginaldo Gallery, gerente regional da IPAGRE de Araranguá, sobre a Expofeira desta sexta e sábado em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida. Pesquisa e extensão, educação e comunicação. Juntos somos bem mais fortes. Campo e no mar, Epag, irmão, amiga, Epag. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você, até debaixo d'água. No Aquanegócios de hoje, nós conversamos com o produtor Sinésio Michels, de Armazém, que faz parte da Cooper Rica, uma cooperativa que tem empreendimentos em Armazém, São Martinho, São Bonifácio, Gravatal e Tubarão. O senhor Sinésio Michels abate e distribui tilápia para a merenda escolar. Eu produzo filé de tilápia. Filé de tilápia. Hoje a gente abate tilápia, distribui nos mercados, a gente atende algumas merendas de escolas e restaurantes, lanchonetes, e no meu Pesque Paga a gente vende muito filé. Qual é a sua produção mensal? A nossa produção mensal, umas 15 toneladas aproximadamente hoje. Sai tudo? Sai tudo, vendo tudo. De que forma a Epagre ajuda vocês lá? Olha, a Epagre nos ajudou desde sempre, toda a vida da Epagre. Na verdade, eu só tenho a falar bem que, na verdade, desde quando começou na agricultura, sempre esteve junto, sempre. O senhor faz a produção desde a parte dos alevinos? Não, eu compro os alevinos, daí eu engordo, né? Daí eu engordo os peixes, é o que eu faço. Engordo e depois eu abato eles. Tem um abatedouro? Tem um abatedouro. Essa produção que o senhor falou, dá para ampliar? Ah, dá para ampliar muito ainda. Tem uma parte ociosa no abatedouro? Isso. Quantos funcionários o senhor tem? Nós trabalhamos hoje em 5 funcionários e mais eu. Na propriedade é só tilápia ou tem alguma outra forma alternativa de renda? A gente tem um restaurante e um Pesque Pague junto, né? Que é o Pesque Pague Tia Maria. Em Armazém? Em Armazém. O pessoal que for visitar pode pescar peixe ou comprar o peixe? Ou comprar o peixe, exatamente. Pode pescar também, pode... Se não quiser levar o peixe que pesca, tem restaurante. Se quiser comprar o peixe congelado, filé, do jeito que ele quiser. Qual é o preço atual? Hoje eu vendo um filé de tilápia a R$18,00, um pacote de 800 gramas. E o peixe pescado, eu vendo ele a R$6,50 o quilo. Unicamente tilápia? No Pesque Pague a gente tem também pacu, tem carpas, tem traíras. Agora no frigorífico daí é exclusivamente tilápia, Zé. Seu Sinésio, essa alternativa aí do PENAI, da alimentação escolar, é uma boa, seu Sinésio? Ah, eu acho que é sim, deveria na verdade de estender um pouco mais, mas eu acho que para a tilápia seria um bom caminho, né? Que hoje todo mundo fala que tem que comer peixe, nada melhor do que ensinar nossas crianças a comer peixe. O senhor fornece para quantas escolas de Armazém? Nós vendemos para as escolas municipais de Armazém, Gravatal e Tubarão. Ah, Armazém são 20 e poucas escolas. Tubarão são 40 e pouco, eu acho. Gravatal, umas 15, eu acho. Entrega semanal? Não, eu entrego mensal. Mensal. E para Tubarão é trimestral. Tilápia congelada? Tilápia congelada. Só para merenda escolar, qual é a produção? Para merenda de Tubarão, a gente tem um contrato de 2 mil quilos ano. Armazém é 1.000 quilos e Gravatal, acho que é 900 quilos ano. Dá para se manter no campo? Ah, dá para se manter. Não exclusivamente com o PENAI, mas dá para se manter. A gente hoje tem filho já interessado, já quer já ficar junto conosco. Vai fazer sucessão no campo? Ah, com certeza. Eu, na verdade, eu quero ficar mais 2 anos. Eu já quero passar a responsabilidade para eles. Que idade tem os filhos? Tem uma de 21, outro de 19. Estão envolvidos com a propriedade? Estão envolvidos. Na parte de produção já é filho. Seu Sinésio, eventos como esse aqui, na agricultura familiar, são bons para o senhor? Eu acho bons não só na comercialização aqui, mas para divulgação, né? Quem tem que mostrar o produto, senão quem não é visto não é lembrado. Muito bem, Pescados Tia Maria, Pesque Pague e Abatedouro em Armazém, filiado a Cooper Rica, é isso? É isso daí. Você ouviu a entrevista com o produtor Sinésio Michels, de Armazém Sul do estado de Santa Catarina.